mas bem distintas. O meu preço, outro é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória e tão pouco dessa história. Memória de cantador. Volta a ser quilombiano. Ei, Nedina, quinta-feira, beija flores, é sereno. Lamparina, bananeira, andorinha e o moreno. Moderno, trovão, dada, moita brava e mais curisco pra morte se a refrescar. Mar de Avo, São Francisco. Ai, que calor. De repente um escarcéu aperreia todo o bando. Vem o trem rasgando. Isso é de Ike Batista. Aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço. Virgulino Lampião. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar no chachado que diz. Se tu gosta de X, mas o X eu vou lhe dar no chachado que diz. bodes andaram a fugir. Subiram no urubu de lata e arredaram o pé dali. E até o velho Chico cantou pra todo mundo ouvir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que resistir. O velho Chico cantou pra todo mundo ouvir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, que resistir. Ai, que, ai, que, ai, que, ai, que, ai, que, ai, que resistir. Ai, que, ai, que, ai, que, ai, que, ai, que, ai, que resistir. Pouco saberá do amor da vida da...